menina que leva o peão. Não tenho morada e não tenho rincão, e não tenho dona do meu coração. Eu olho no bolso, me falta dinheiro, amanso dois burros por 30 cruzeiros. Eu pego o transporte de uma boiada, já foi convidado pra ser boiadeiro. Montar em burro bravo é minha paixão. Nunca achei um burro que jogue eu no chão. Pra jogar o laço eu também sou dos bons. Por toda a cidade, por onde eu passei,